a ti. Ó Senhor, em Mispa queremos ouvir, das tribos de Israel clamamos em fé, nosso coração unido ao teu querer. Gibeá se levanta, a maldade a ferir, mas em ti buscamos nosso Deus a guiar. A voz do levita ecoa em dor, a concubina um lamento de amor. Juntos marcharemos em ti, confiaremos, com espadas erguidas venceremos. Ó Senhor, nossa força, nosso abrigo, na batalha enfrentamos, somos teus filhos. Perguntamos a ti, quem subirá primeiro? Judá é o escolhido, nosso Deus é verdadeiro. Em Betel choramos diante de ti, jejuamos em busca do teu querer. Os valentes caem em meio à história. Teu povo avança pela tua mão. Em cada combate somos a tua nação. Senhor.